Pra recordar a gente, é o TBT da saudade. A gente toca pra vocês. Quando a saudade doer e a solidão machucar, pensar em você, nem procurar seu olhar, vou enganar a paixão, mentir pro meu coração, que já deixei de te amar. Você me deixar, e se a lembrança existir em procurar por nós dois, vai encontrar seu adeus dizendo volto depois. Mas eu me engano, me desespero, porque eu te amo, porque eu te quero. A minha vida é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro, sinto seu corpo, sinto seu cheiro. A minha vida é só pensar em você. Em procurar por nós dois, vai encontrar meu adeus dizendo volto depois. É impossível, eu sei, fingir que não. Que foi um sonho, acabou. Mas tenho que aceitar, cuidar de mim e tentar encontrar outro amor. Mas se eu me engano, me desespero, porque eu te amo, porque eu te quero. A minha vida é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro, sinto seu gosto, sinto seu cheiro. A minha vida é só pensar em você. Porque eu me engano, me desespero, porque eu te amo, porque eu te quero. A minha vida é só pensar em você. O tempo todo, o dia inteiro, sinto seu gosto, sinto seu cheiro. A minha vida é só pensar em você.